Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, novidade aí pra vocês. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado de hoje do podcast MMA Ganhador é um veterano do MMA. Ele tem 39 anos, já participou de eventos como o K1, o Shotô e encerrou recentemente a passagem pelo UFC e agora está diante de uma nova fase na carreira. Vitor Miranda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, e aí Coutinho, beleza? Obrigado, cara, por me receber aqui. Bom, para quem não conhece ainda, acho que poucas pessoas não conhecem, mas quem está ouvindo a gente, o Vitor Miranda é lutador de MMA e ele também é youtuber. Quem não conhece também, o Vitor tem um canal muito legal no YouTube. Se eu não me engano, eu não conheço outro canal de lutas maior do que o canal do Vitor Miranda, ele tem mais de 260 mil inscritos. Então se você está ouvindo a gente e ainda não conhece, vai lá e se inscreve no canal do Vitor no YouTube para acompanhar a jornada dele. Vitor, primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, a gente tem acompanhado até pelos vídeos que você tem postado lá no seu canal. Recentemente você foi demitido pelo UFC, infelizmente acabou emplacando uma sequência de derrotas, mas a gente sabe que agora é um momento também interessante na vida de um lutador, especialmente eu tenho curiosidade para saber do seu futuro, principalmente porque você faz parte, na minha opinião, de um grupo de lutadores que entende como funciona o negócio. Então não é só saiu do UFC e agora, eu sei que vão aparecer oportunidade. E eu queria saber, você já tem alguma novidade sobre o seu futuro? Como é que está essa temporada de negociações? Algumas propostas já chegaram até você? Então, o legal de hoje em dia é que o UFC não é a última porta, né? Digamos assim, até pouco tempo atrás, você chega no UFC e é demitido, tipo, já era, teu auge foi embora e dali pra frente é ladeira abaixo, porque não existia outros eventos à altura, né? E hoje a gente tem eventos grandes aí acontecendo, que inclusive lutadores, tem companheiros de treino que lutam na Rússia, lutam na China, e se perguntar pra eles se eles querem ir pro UFC, eles falam que não, eles não iam começar ganhando o dinheiro que eles já ganham lá fora, em outros eventos, né? Então, o UFC, graças a Deus, hoje não é a única empresa, único evento que você sonha em estar, e eu por ter vindo de um background de Muay Thai, eu gostaria muito de fazer meus próximos anos de carreira dentro do Muay Thai de novo, dentro da luta em pé, e hoje nós temos o Glory como o maior evento de luta em pé do mundo, e eu gostaria muito de fazer uma parte da minha carreira nesse evento, né? Mas ainda não tenho nada concreto, nenhum. Eu estou negociando com alguns eventos, algumas possibilidades, e logo, se Deus quiser, eu vou ter uma resposta na mão. Mas como tu falou, eu também conheço, entendo que a vida de lutador ela não é eterna, né? E há muitos anos eu já venho traçando um caminho paralelo para quando chegar a hora de me aposentar eu já ter, né, já estar no embalo de outros negócios. Eu já dou seminários, já dou palestra, eu tenho meu canal no YouTube, que a princípio eu criei sem pretensão nenhuma de monetizar, de gerar uma receita com ele, mas as coisas estão acontecendo naturalmente, né? O canal tá crescendo muito, então as marcas eles também estão procurando já para fazer parceria com marcas envolvidas com o mundo da luta, então, pô, tá muito legal. Tem a minha academia também, que eu estou abrindo aqui em Joinville. Então tem bastante coisa acontecendo em paralelo, mas ainda o foco é o Vitor Lutador, o Vitor Miranda Lutador, mais uns 3, 4 anos aí em alto nível. Então tem bastante coisa boa pela frente ainda. Essa era até a pergunta que eu te fazia. Depois desse desligamento do UFC, como é que está a sua rotina? Que a gente tem acompanhado sua academia, não sei se ela já está pronta ou está ficando pronta. Você tem o curso online que você lançou também, tem vários projetos em andamento, né, Vitor? Exatamente. Eu quando eu recebi a triste notícia do UFC, esperada, né, porque quando eu emplaquei a terceira derrota, eu já sabia que ia vir a bomba. Uhum. E aí, eu estava planejando vir para Joinville ano que vem, por questão de família, ficar perto da família. A academia já estava sendo construída aqui também, então eu queria cuidar de mais de perto. Agora temos estruturas o suficiente para fazer um treinamento de alto nível aqui em Joinville, dentro do MMA. Então eu queria vir para cá no que vem, mas quando eu recebi a notícia do UFC, a gente decidiu antecipar essa vinda, para agilizar o processo aqui também, antes de eu marcar uma próxima luta, né? A gente sabe que academia, esse mundo assim de empresário, digamos assim, também demanda um tempo. Então, aproveitando o tempo que eu fiquei parado cuidando da minha mão, fazendo a recuperação da cirurgia, a gente agilizou bastante a academia. Daqui um mês, mais ou menos, ela vai estar 100% pronta e pronta para inaugurar. E a rotina tá bem assim, como é que posso dizer? Tá bem ocupado, tá bem corrida, mas, cara, maravilhoso estar aqui de volta na minha cidade, junto com a família, amigos, reencontrando uma galera que eu tinha deixado aqui como amigo. Então tá massa pra caramba. E tu falou do projeto online, né? Mais um ramo também que eu tô explorando, que é poder transmitir meu conhecimento, agregar valor pra galera da luta através da internet, né? A internet nos aproxima muito, e eu realizei um projeto bem legal que se chama Workshop Nacional de Luta em Pé, onde eu reuni uma galera especialistas que trabalham diretamente com atletas profissionais, como fisioterapeuta, médico ortomolecular, preparador físico, treinador de MMA, de Muay Thai. Então eu bati um papo com essa galera toda e eu acho que agregou muito valor e está agregando muito valor para a galera que tá adquirindo esse workshop. E, cara, eu quero fazer muitos outros aí para aquele negócio, né? A gente, experiência, compartilhar experiência, compartilhar conhecimento sempre é muito importante, e dessa maneira a gente acaba adquirindo mais ainda e ficando mais sábio também, né? Tá certo. E, Vitor, quem se interessar por conhecer esse projeto workshop online, esse workshop online, como é que as pessoas podem... Então, é só entrar no site woolp.online. Woolp é WOLP, de workshop online, de luta em pé, .online. E aí lá tem todas as informações, todas as bate-papas, entrevistas que aconteceu, e oportunidade da pessoa se tornar um membro VIP, que vai ter todo esse conteúdo numa plataforma só para assistir a hora que quiser, e vários bônus também. Então, quem estiver interessado é wolp.online. Maravilha, Vitor. Então tá dado o recado aí para a galera que quiser saber de uma maneira diferente, né? Uma maneira mais moderna, mais sobre o mundo das lutas. Vitor Miranda fazendo aí um trabalho especial, oferecendo um trabalho especial aí para a galera. Eu queria falar com você também sobre alguns assuntos, né, que tem movimentado aí o mundo das lutas. Uma das notícias que chamou muita atenção na última semana foi a primeira transação da história do MMA. Na verdade, não, acho que a gente não pode nem dizer primeira da história, né? Eu acho que o MMA tem uma história muito grande, mas envolvendo dois eventos grandes como o UFC e o ONE FC, eu acho que é a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer. O Demetrius Johnson, ex-campeão dos Moscas, acabou indo para o ONE FC, e em troca o ONE FC mandou o campeão meio-médio Ben Askren. Na minha opinião, é uma das poucas vezes que a gente vê uma negociação que talvez todas as partes tenham ficado satisfeitas, né? Porque o Demetrius Johnson, por um lado, no ONE FC ele vai em busca de mais reconhecimento financeiro, né? Ele sempre foi um grande lutador do UFC, um campeão, o maior campeão da história do UFC, por conta dos recordes que ele quebrou, por conta dos feitos dele. Mas por algum motivo, não sei se por culpa da imprensa, por culpa dos fãs que não valorizaram, ele nunca teve o crédito que merecia, né? Ele sempre foi um lutador espetacular, mas nunca foi tão popular assim, nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, né? E por outro lado, Ben Askren sempre foi um cara muito falado, mas talvez agora no UFC ele tenha a oportunidade de comprovar o quanto ele é realmente bom. Como é que você viu essa transação e que tipo de expectativa você tem em relação ao futuro? Você acha que talvez seja o primeiro passo para novas transações, ou vai depender de como ela vai se desenrolar? Olha, eu achei muito interessante essa troca. Eu, assim, não sei por quê. porque eu não tenho afinidade nenhuma com o Demetrius, mas eu fiquei feliz por ele. É, não sei o que pode acontecer no outro evento, mas a gente espera, eu espero que ele seja realmente mais reconhecido. E talvez a cultura americana, a cultura do boxe, que só valorizar os pesos pesados, né, os pesos mais avantajados, talvez, e ele mesmo tendo batido um monte de recordes, sendo um cara, um dos melhores do planeta aí, dentro do que ele faz, e não foi tão reconhecido, talvez no ONE FC ele encontre uma cultura diferente, fãs diferentes pela frente, e pô, e aproveite o que lhe é de direito, né, surfe a onda, que, o tubo ali, que ele merece, né. Eu acho que, pô, se isso virar moda, vai ser muito bom, porque, por exemplo, existem lutadores que são sensacionais dentro do UFC, mas que não tem muita expressão por conta de mídia, por falta de conseguir vender uma imagem, né, de conseguir se promover, e se ele for para outros eventos, de repente ele adquira fãs que não ia ter no UFC nos Estados Unidos. Então acho que é muito interessante essa troca aí, e pô, tomara que o Demetrius atinja o reconhecimento que merece, né? No caso do Demetrius Johnson, você acha que é mais uma... Foi... De quem foi o erro maior? Na verdade, não é nem erro, né? Mas o que você acha que pesou mais para ele não ter se confirmado como um ícone do esporte? A gente sabe o quanto ele é talentoso, mas ele era muito mais conhecido, mais reconhecido entre os fãs hardcore, né? Não era aquele cara que chamava atenção de fora. Você acha que foi mais um problema em relação a postura dele? Ele nunca foi um cara de ser falastrão, nunca deu muita entrevista também, quando ele não estava lutando ele se isolava um pouco. Você acha que foi mais uma... Só para eu não falar errado, uhum. O ONE FC é japonês, não? É asiático, não sei te dizer se é japonês ou não. Uhum. É da Ásia, mas não... É, eu acho que ele vai se dar muito bem lá, porque o asiático, ele valoriza a arte marcial como um todo, ele valoriza o talento do cara, a habilidade, né? E no UFC, talvez, não sei se é só no UFC, mas a cultura em geral americana tem muito do WWE, né, do pro wrestling, do teatro, da promoção do negócio, né? Eu acho que nos Estados Unidos, na América ali, a luta é muito mais um business do que uma própria arte marcial, habilidade versus habilidade. E na Ásia, talvez ele encontre, o Demetrius encontre o lugar merecido dele, tá? Então, assim, não é culpa de ninguém, é o jeito que é, né? É, os brasileiros, pega o José Aldo, por exemplo. O José Aldo, eu também acho que ele não teve o valor, não deram o valor que ele merece. Por também ser um cara tranquilo, um cara quieto, que ia lá e metia porrada no adversário, mas era só aqueles 25 minutos que ele tinha para provar o quão bom ele era. Muitos lutadores tentam provar isso 24 horas por dia, em mídias sociais, em entrevistas. Então isso movimenta muito mais dinheiro, muito mais curiosidade para o evento. Né? Então não é nem culpa de ninguém, é do jeito que as coisas são. E bom para o Demetrius, que ele agora de repente vai estar no ambiente que ele vai ser mais valorizado. É, só para confirmar aqui para você, o ONE FC é de Singapura. Singapura. E é até interessante, até pelo que você falou, essa coisa do UFC. Realmente, o UFC hoje é visto como um evento de entretenimento, né? Eu acho que realmente, exato, quando o lutador não tem o que a gente chama de o pacote completo, né? Aí muitas vezes ele acaba não atingindo. Hoje em dia se tornou meio que uma obrigação, né? O cara completar todas as esferas. Nem todo mundo é obrigado, nem todo mundo tem esse perfil, né? Então a gente tem que aceitar. É, mas que... é claro que nós, assim como qualquer atleta de qualquer modalidade, ele precisa também se promover, ter um marketing pessoal, né? Ser um cara bem visto também fora do quadrado ali, ou do campo, ou da quadra. Mas o UFC leva isso pro lado pejorativo. É só o cara, não é o cara que se apresenta bem no Twitter, o cara que fala bem, não é só o cara que se veste bem, é o cara que fala besteira, só esse que se promove. Que consegue um espaço no UFC, né? Isso eu acho que não é legal. Tá levando o esporte para uma outra direção, tá forçando atletas que não sabem fazer isso, que não é a vibe deles, e tá forçando esses caras a tentarem ser um McGregor da vida, e aí fica tudo errado, aí fica uma coisa forçada, não fica uma coisa legal. e de repente a longo prazo isso manche a imagem do esporte, né? E Vitor, em relação ao Ben Askren, você tem alguma expectativa em relação à estreia dele no UFC? Ele é um cara que já disputou a Olimpíada, né, pela seleção dos Estados Unidos em 2008, na mesma seleção do Daniel Cormier. Ele está invicto na carreira dele. Ele só tem uma luta sem resultado, que foi contra o brasileiro Luiz Sapo, que é até polêmica, quando ele estava tomando um atraso, ele aplicou um golpe legal, a luta acabou sem resultado. Mas muita gente tem o Ben Askren como um nome que pode fazer barulho ali na categoria de meio médio. Você tem alguma expectativa em relação a ele? Eu, na verdade, pra ser sincero, não conheço ele. Eu sei que ele lutou no Bellator também, não foi? Sim, foi campeão do Bellator também, como meio médio. É, mas aí eu vou te dizer, a não ser que ele tenha um estilo diferente, um estilo também, sei lá, um estilo que venda, porque pô, do wrestling a gente pega o Khabib. Uhum. É um monstro, invicto também, e também não tem o mesmo valor que merece. Sim. E o Ben Askren, se ele não xingar a mãe de alguém ali, talvez ele caia no mesmo limbo. Não, ele já fez isso já, pra você ter uma ideia. O Ben Askren, antes mesmo, o UFC nem anunciou oficialmente a chegada dele ao UFC, e ele já mandou, já provocou quase todo o plantel dos meus médicos. Ele já provocou. Então, ele já tá ligado que lá se vende de outra maneira, né? Então, de repente, porque a gente nunca ia ver o Demetrius Johnson fazendo isso, né? Exatamente. E aí, de repente, o UFC quer alguém que dance conforme a música deles, né? E aí acaba até facilitando o trabalho deles, né? De promover o lutador. É, exatamente. Falando rapidamente, né, sobre duas lutas que não foram confirmadas, mas têm sido especuladas. A primeira delas é a luta do Khabib Nurmagomedov com o Georges St-Pierre. O Daniel Cormier essa semana aconselhou o UFC a fazer essa super luta, porque St-Pierre já disse que se ele voltar ao MMA, o único nome que faria ele voltar seria o nome do Khabib Nurmagomedov, e aí essa luta poderia acontecer num peso casado, né, não poderia valer cinturão, até porque o Dana White disse que o Georges St-Pierre não volta disputando o cinturão depois do que ele fez no ano passado, de conquistar o cinturão contra o Michael Bisping e sair fora do esporte mais uma vez. E a outra luta é uma luta mais, na minha opinião, mais difícil de acontecer, que seria Anderson Silva e Conor McGregor, né? O Anderson entrou nessa de provocar o McGregor. O McGregor também, antes de enfrentar o Khabib, disse que gostaria de enfrentar o Anderson, mas acho que a questão das categorias seria um empecilho tamanho nesse caso. Dessas duas lutas, qual que você acha que tem mais chance de acontecer e por quê? Cara, eu acho bem massa, bem legal o Khabib versus o St-Pierre. Eu acho, assim, ia ser lutaço, porque são dois estilos parecidos, com o St-Pierre levando ainda uma boa vantagem em pé, né? E, pô, cara, ia ser luta legal de ver. Agora, quanto o Anderson, eu acho que nada a ver. Acho que se o Anderson falasse assim, eu quero ganhar uma grana, por isso que eu quero lutar contigo, seria mais legal, seria mais aceitável, sabe? Não, não faz sentido. Mas com o St-Pierre, acho que seria bem legal. E se a galera anunciar isso aí, se o UFC achar que é válido, acho que a galera vai querer assistir. É, eu também acho. E acho que não precisa nem de cinturão, né? São dois grandes nomes de história. Não, super luta irada. Exatamente. Tipo, acho que os fãs, né, vão... Testando aí habilidade contra habilidade e ver quem é melhor. Maravilha. Vitor, pra gente finalizando então, falar um pouquinho de UFC 230 nesse sábado no Madison Square Garden em Nova York. A gente vai ter aí um evento com várias lutas muito interessantes para os fãs, mas duas delas são destaques. Na coluta principal, primeiro, a gente vai falar sobre Ronaldo Jacaré e Chris Weidman, né? Um confronto aí, o Chris Weidman enfrentaria o Luke Rockhold, mas o Rockhold acabou se machucando. Então o Jacaré, que já estava escalado para esse evento para enfrentar o David Brunt, foi deslocado para enfrentar o Chris Weidman. Acho que é uma luta que os fãs já esperavam há muito tempo, né? O Jacaré e o Weidman sempre tiveram no topo da categoria dos médios. Quem que você acha que é o favorito nessa luta? Eu acho o Jaca, eu acho que o Jacaré... Eu acho que o Jacaré é outro assunto, outro exemplo de como o UFC às vezes não valoriza o cara que tem o talento ali, mas não tem a promoção na ponta da língua. O Jacaré foi muito tempo o segundo do ranking, nunca disputou e não colocaram ele com o Weidman antes, porque senão ele ia vencer o Weidman, ia ser campeão, e aí o UFC não ia querer ele como campeão. Mas ainda eu acho que o Jacaré leva isso aí. É, eu tô contigo, também tô achando. Acho que vai ser uma luta apertada, mas eu acho que o Jacaré também leva essa. E na luta principal, Vitor, a gente vai ter aí a disputa de cinturão, primeira defesa de cinturão, na verdade, dos pesados de Daniel Cormier. Ele vai explodir o negócio. Ele vai enfrentar o Derrick Lewis. Derrick Lewis que acabou de lutar no UFC 229, né? Mas o UFC precisava de uma luta principal. Eu acho que o Cormier era o único grande nome disponível. Eles acabaram chamando o Derrick Lewis. E chance de cinturão não se nega, né? Então ele acabou aceitando essa luta. É verdade. O Derrick Lewis é um grande azarão nessa luta, né? No papel as chances dele são mínimas. Mas a gente tá falando de peso pesado. Se o Cormier piscar, a noite pode acabar para ele. Como é que você avalia essa luta? Qual que você acha que é a chance? Eu também visualizo o Cormier jogando o Lewis para cima, que nem ele faz. Ele pega no double leg ali, o cara vai defender, ele joga as duas pernas para cima. O público vai mesmo procurar, ele sendo né? peso pesado. Sim. Mas o Derrick Lewis tem a mão muito pesada. O bicho tem uma marreta, então é bem complicado essa questão aí. Mas realmente tem tudo para Cormier fazer um jogo estratégico, não se aproximar muito no começo da luta, deixar o negócio esfriar um pouco mais e depois começar a aplicar o jogo dele de queda. Eu tô contigo, eu acho que o Cormier vai fazer uma luta como ele tem feito. Ele vai sentir o adversário ali no início da luta, sentir o Lewis, e quando ele achar que tá fácil de encontrar a brecha, ele vai finalizar. Exato. Vai ser mais ou menos por aí. Agora, Vitor, para finalizar o nosso papo, na semana que vem, no dia 12 de novembro, o UFC vai completar 25 anos desde o UFC 1, vai completar aniversário aí. A gente sabe que nessas datas especiais, muita gente gosta de fazer aquelas listas, né? Então, como se trata nos 25 anos do UFC, muita gente vai fazer, eu, por exemplo, vou fazer no meu canal também, a lista dos 25 maiores nomes da história do UFC. Eu queria saber, na sua opinião, você como lutador, quais os 5 lutadores você acha que não pode faltar nessa lista dos 25 maiores da história do UFC? Que quais lutadores você acha que esses não pode faltar em lista nenhuma, porque esses caras realmente representam e fazem parte da lista dos maiores da história que passaram pelo UFC? Bom, a gente, falando só do UFC... Sim, só do UFC. Acredito que, não necessariamente nessa ordem, né? Mas Randy Couture é um cara que não pode faltar. Minotauro, Anderson Silva, Chuck Liddell e Vitor Miranda. Pô, mentira, Vitor Belfort. Por que não, pô? Claro. Né? Oh. Exatamente. Ah, legal, gostei dessa lista. É engraçado, né, Vitor? Acho que todo mundo que gosta de luta em algum momento da vida se viu nessa discussão de quem são os maiores, quem foi melhor do que quem. E no final das contas é muito subjetivo, né? Cada um tem uma visão diferente e essas listas, elas nunca são... E cada um tem um porquê, né? Por exemplo... Sim. Ah, aí tu me pergunta, por que eu escolhi esses? Porque são os melhores em pé, são os melhores no chão, ganharam o maior número de lutas. O meu critério foi que os caras contribuíram pro esporte estar do tamanho que tá hoje. Simples. Dentro e fora, né? Né? Randy Couture, pra mim, foi uma inspiração, porque o cara tava lutando em alto nível com 40 e poucos anos, assim como o Minotauro, assim como o Dan Henderson. Então são caras que eu me espelho muito, né? O Vitor Belfort, por ser aquela máquina, e o cara fez história, querendo ou não, o cara fez história, o cara desde 1993 até hoje lutando, cara. Isso aí não é pra qualquer um. E lutando no UFC, muitos altos e baixos na carreira, parou de lutar, voltou a lutar. Então, tipo, é um cara... Foi o primeiro cara que lutou na TV aberta no Brasil. Então, assim, são caras que definitivamente elevaram o esporte ao tamanho que está hoje. Então, por isso que eles não podem faltar nessa lista aí. Tá certo. Gostei, Vitor. Cara, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer trocar essa ideia com você. E muito boa sorte aí no seu futuro, que a melhor proposta possa te conquistar e que você possa seguir aí sua jornada que a gente tem acompanhado cada vez mais de perto. Muito obrigado. Pô, Coutinho, obrigado você, cara. Obrigado por me dar esse espaço aí pra compartilhar um pouco do que tá acontecendo, tá rolando na minha vida, e logo, logo eu venho com mais novidades sobre o próximo evento aí, sobre a próxima peleja. Então tá, esse foi o Vitor Miranda, lutador de MMA, ex-UFC, falando um pouco mais aí sobre o seu futuro e nos ajudando a debater aí o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador, e eu volto na semana que vem. Até lá!